você já não é o mesmo, pois te falta a alegria de tempos atrás. Quando a gente se encontra, você fica reclamando, acha tudo um absurdo e não abre o coração para entrar. Yeah.